Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou o melhor no que faço! Aqui é o Tucano, e eu já não sei o que é verdade ou o que são implantes de memória. Aqui é o Guga, e o Wolverine é o Highlander com 6 espadas. Olha só! Coisa mais escrota que eu... Aqui é Carlos Volto, e nada melhor do que usar um tapa-olho. Aqui é o JP, e se a gripe do porco causa esse pavor, imagine a gripe do Wolverine. Ó, essa aí venceu de mim, hein? Essa aí venceu. Aqui é o Azaghal e meus ossos são revestidos de adamante. É verdade, rapaz. Então o ônibus, né, provou. Peraí, mas eu já te vi engessado, cara. Que porra é essa? Viu não. Ele engessou por causa do que partiu os ligamentos. Os ossos estavam intactos. Exato, exatamente. Muito bem, crianças, vamos aproveitar a data da estreia de Wolverine e vamos falar sobre o baixinho mais enfesado, mais carrancudo dos quadrinhos, sim! Nos quadrinhos, HQ, meu filho! Da onde veio este baixinho e por que ele ficou tão popular nas mentes dos nerds, certo? E-mail. Canelada. Canelada! Muito bem, portuguesa! Hoje nós estamos comandando aqui, vamos aos e-mails? Vamos, meu amor, porque agora quem manda nisto aqui somos nós! Pois é, portuguesa, qual a novidade agora? Tira o pé do chão, senhora Jovem Nerd! Store está de volta! Está de volta, graças a Deus! Mas só está de volta porque expulsamos os gajos da sociedade. E agora quem manda aqui na Nerd Store só sou eu e a senhora Jovem Nerd. É isso mesmo, meu amor. Agora somos empresárias. É, meu amor. E agora que este negócio vai dar certo. Porque agora está na nossa mão. Chega desse negócio de só trabalhar a partir de maio. É, isso aí, nerd. Agora a Nerd Store não para nunca mais. Olha, a loja tá com layout novo. Com um novo sistema muito mais prático pra você fazer suas comprinhas. Tá com reposição, entendeu? Com camisas novas. Então, nerds, aproveitem. Já que o sistema é novo, aproveitem e vão lá atualizar o seu endereço. Ver se tá tudo certinho. Porque houve uma migração de banco de dados. Então, vão lá certificar de que tá tudo certinho com o endereço de vocês. Preste atenção, porque agora o login é com o seu e-mail cadastrado. E não mais com um nome comum, entendeu? Presta atenção, meu amor. Aproveite, vai atualizar o seu end, ver se tá tudo certo. Seu end é endereço. Eu falei que vai mais começar esse end. Eita, português! Qualquer dúvida, gente, loja@jovenerd.com.br. E assine o Twitter da Nerd Store. Pois, @NerdStore. Ah, e mais uma coisinha, fiquem atentos às medidas das camisas também, porque mesmo que vocês já tenham camisas, a gente mudou nosso fornecedor para atender ao nosso alvo padrão, né? Tá bom? Então, olhem lá, vê se, entendeu, tá batendo direitinho. Temos camisas novas, como a Zumbi Vitruviano, que foi lançada agora neste evento que teve final de semana, que eu não fui. Ah, é, quem tava lá já viu a nova camisa, ilustrada por Harold Stricker. Quem segue a loja no Twitter também já tava sabendo dessa novidade. Pois. E a camisa tá muito linda, gente. Tá muito linda, muito maneira, e só os nerds conseguem entender, né? Ela é cheia de easter eggs, entendeu? Tem texto do protocolo Blue Hands ao contrário. O tecido é todo especial, com uma textura de papel velho, assim. E ilustrada por Harold Stricker, que foi o mesmo ilustrador do Nanook. Tem a blusinha do Dr. Manhattan. Mesma coisa que Dr. Whatever pra mim. Que? Porque eu quero vir Whatever pra vida. Tá nem aí pra ninguém. Lançamento especial de Hype Watchman. De Hype Watch? Que é isso? Lançamento especial do Hype. Lançamento especial do Hype de Watchman. Pô, você botou de Hype Watchman aqui. É o lançamento. O que é isso? Lançamento especial do Hype... Do Hype os outros tá demais. Hype, hype, hype. Pelo amor de Deus, meu amor. Do sucesso, Watchmen. Hip é tua avó. Aqui só tem meu amor. E a camisa com um símbolo, né? O único símbolo que o Dr. Manhattan respeita, né? Qual é, portuguesa? O átomo de hidrogênio. Muito bem. E as outras informações que vocês já conhecem, né? Vocês podem pagar com boleto bancário, Itaú Shopline, dividir no Visa em 3 vezes sem juros. Em breve teremos Mastercard. É isso aí. Tá muito mais fácil de efetuar o pagamento, de efetuar sua compra, então... E acessa aí! Nestor.com.br. Ok, last one to kill a bad guy buys the beer. E agora... Ah, e tem mais um recado, né? Doação de sangue! O que é isso? A foto ou vídeo mais nerd durante a doação de sangue ganha um Watchmen encadernado! É até quinta que vem, dia 7 de maio. Ainda dá tempo de mandar o seu. Doe sangue. Fique anêmico e feliz. Que isso? A portuguesa tá pilhada hoje, porque agora somos empresários, então estamos muito felizes. E como é que foi lá? Eu adorei seu videozinho, meu amor. Ah, você gostou, meu amor. Gostei você de coelhinho lá saindo do buraquinho. Ai, e aquele arco-íris foi ideia sua, meu amor? Tudo é ideia minha, meu amor. Tudo isso. Não, tô brincando, tô brincando. E como é que foi lá? Foi aquilo tudo ou foi pior? Aquilo e tudo e muito mais, meu amor. Pois falei tudo, aquilo tudo e muito mais. Tem alguém que adorou ir neste evento, meu amor. Ah, eu sabia. Teve alguém que foi cantado. Ela tá se mordendo. Estou me mordendo nada, meu amor, porque eu também já fui cantada. Mas o que é isso? Não é só o Zagal que faz sucesso lá. Ai, tadinho do Jovem Nerd, ninguém pediu pra casar com ele. Ah, mas já passaram a mão na bunda dele, tá tudo certo. Já passaram a mão na bunda do Jovem Nerd, agora deram um beijinho na Zagal, deram uma cantadinha. E eu não fico pra trás não, meu amor. Porque não é só a Zagal que faz sucesso com as mulheres, não. Eu também faço. Porque... Porque a declaração que eu recebi foi de uma fã. Eu não tenho preconceito, meu amor. Eu recebo elogios de qualquer lado. A Zagal também não tem preconceito nenhum. Então, para os rapazes que querem declarar seu amor, fiquem à vontade, principalmente em público. E a Zagal deixa dar beijinho. Ai, meu Deus. Pois aqui o e-mail que eu vou ler, ó. Preste atenção, Azaghal. Pastor Cleibon, Niterói, Rio de Janeiro. Ótimo Nerdcast, como sempre. Mas escreva este e-mail para lançar uma campanha a favor da voz real da portuguesa. Olha aí! Foi uma grande surpresa escutar a linda voz da senhora portuguesa. Olha o rouxinol! Chupa esta, Azaghal. Chupa, chupa, chupa, chupa, meu amor. A voz dela é um espetáculo! E fica escondido com esse sotaque ridículo! Como é a sua voz? E mal feito! Tudo bem que a parte cômica não pode faltar, mas não escondo mais esta bela voz! Vou começar a campanha portuguesa com a voz dela mesma! Olha aí, então. Pois, então, a partir de agora, meu amor. Não, brincadeira. Olha, meu amor, mas que sexo. Fazer uma voz de veludo. Aveludada. Voz aveludada. Agora chega. Não vou mais falar com sotaque, vou ler os e-mails normalmente. Ei, cala a boca. Protestos. E a Zagal fica quietinha aí, meu filho, que agora é o que o bicho vai pegar. Mariana Lunardi, 18 anos, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ouço vocês já há algum tempo e me divirto escutando o Nerdcast. Estou mandando esse e-mail pra contar pra vocês o que aconteceu comigo essa semana, que é de deixar qualquer um curioso. De uns 3 meses pra cá, tenho visto sempre no relógio as sequências 11:11 e 1:11. No começo achei que era pura coincidência e não me importei. Mas com o tempo isso começou a me perturbar. 11 mais 11 é 22, que é o número do maluco, meu amor. Olha aí. Nesse Nesse domingo passado, ao olhar o relógio de noite, era 11h11. Inconformada, decidi investigar. Mas por onde começar? Achei que deveria ser pela Bíblia, apesar de não ser religiosa. Nela, segundo alguns estudiosos, contém várias profecias e blá blá blá blá, enfim. Comecei a ler vários livros da Bíblia, sempre os capítulos 11 ou 1 e versículos 11 e 1, mas não achei nada. Aí olhei no livro de Números, primeiro capítulo, versículo 1, e minha cabeça explodiu. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída do Egito, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, dizendo: reorganizamos os números das datas desse versículo. Temos primeiro dia, 1, segundo mês, 2, do segundo ano, 2. 2012. Meu amor, isso está muito complicado para mim, mas tudo bem. Enfim, meu amor, 2012, entendeu? Pirei quando li isso. Coloquei o 1111 no Google e encontrei vários resultados com teorias meio viajadas sobre portais, expansão da mente, etc. Mas acabei chegando a 2012 no decorrer da pesquisa. Enfim, seria isso um presságio ou uma mera coincidência? Eu ainda concordo que 11 mais 11 é 22. Eu concordo que você devia estar lá na Famixcom, né, amor? Fantasiado de alguma coisa lá, né? Pois. Ai, eu esqueci, eu tô sem sotaque agora. Eu esqueço, eu me sinto tão desprotegida. Ai, está tão vulnerável. Estou tão vulnerável. Heitor Toledo, 20 anos, estudante. De Viçosa, Minas Gerais. Olá, nerds. Parabéns pelo ótimo Nerdcast. Ri muito com esse episódio. Claro, né? Estávamos lá. Ah, meu amor. Mas tenho uma dúvida. O que aconteceu com a senhora Jovem Nerd? Ela poderia ser ouvida durante todo o programa, mas não é citada no post, no arquivo MP3 e não possui uma abertura. Eu tenho uma resposta, meu amor. Você tá maluco? O Nerdcast tá, é de maluco para maluco. Mesmo assim, muito obrigado pelo ótimo podcast. Continue nos presenteando com horas e horas de informação e diversão. Maluco? Abílio, 29 anos, arquiteto, Uberaba, Minas Gerais. Só queria destacar alguns fatos. México, civilização maia, 2012, gripe suína, zumbis. Será que precisamos nos preocupar? Ah, eu já tô preocupada. Já peguei meu protocolo Blue Hands e estou fugindo pro Acre. Ai, gente, nunca pensado nisso. Ai, começou, pronto. A pulga, gente, atrás da orelha da portuguesa. Olha aqui, 2012 no México. E a... Ai, gente. Começou. Putz, Júlio, devia ter lido esse e-mail. Gente, vamos gastar todo o dinheiro que a gente tem. Fazer tudo que dá pra fazer até 2012. Por isso, comprem suas camisas, meu amor. O mundo vai acabar. Diego Dias, 20 anos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E mais algumas horas de tédio no meu trabalho. Como trabalho na TI, TI é... Olha, empresária agora, meu amor! Trabalho insuficiente. Trabalho inútil. Trabalho escravo. Trabalha na TI, meu amor. Trabalho escravo. Técnico de informática? Eu fiquei. Tecnologia da informação, não é isso? Tá. Meu trabalho depende dos outros estarem se fudendo. Se tá tudo certo, eu fico à toa. Resolvi, então, fazer uma tabela do grau de vício dos ouvintes do Nerdcast. Grau de vício 1. Você começa a escutar o Nerdcast, primeiramente, só sobre assuntos que te interessam. Grau de vício 2. Começa a escutar Nerdcast com participações dos seus integrantes preferidos. Grau de vício 3. Começa a falar as gírias e expressões usadas pelos participantes, principalmente do Azaghal, como whatever, ou não, uma merda foda. Tem vários. Ou meu amor. Grau de vício 4. A partir daí, frequenta mais o site, além do Nerdcast. Confere o Jovem Nerd News, Festival de Legendas, versão resumida e etc. Grau de vício 5. Começa a escutar o Nerdcast a partir do 1, para entender a cronologia certa do Nerdcast. Ah, excelente. Grau de vício 6. Sofre influências para ver filmes, ler livros e etc. Como Pai Rico, Pai Pobre, O Hobbit, A Batalha do Apocalipse. Grau de vício 7. Começa a ver a Azaghal não como um simples participante, mas sim o senhor da Oceania. Olha só, cara. Ai, tá adorando. É, levando o ego, é, sobe o ego. É, enche esse ego de... Enche esse rabo de ego. Grau de vício 8. Gasta parte do seu dinheiro aí, senhora Jovem Nerd. Ótimo. Na Nerd Store. Camisas e companhia. Tudo que for do seu gosto. Muito bom, meu amor. Continua esse aí no vice 8. Esse grau deve ser o primeiro. Gostei desse segundo, grau. Segundo, terceiro. Vamos estender esse grau aí, meu amor. Grau de vício 9. Pagar mico na rua pra tentar ganhar algum concurso. A vergonha é uma merda. Grau de vício 10. Sai da sua cidade ou do seu estado, tira folga no trabalho e viaja não sei quanto tempo pra ver aqueles que você considera seus ídolos em eventos como Campus Party, etc. E também começa a ter certeza que o Acre não existe. Dá beijo na Zagal, tem de tudo. Grau de vício 11. Come spam. Meu Deus. Só pra descrever o gosto para os outros nerds. Nossa Senhora. E come cru, né? Porque a menina tinha que ter fritado aqui. Ela comeu cru, aquela ração de cachorro. Se você já alcançou pelo menos o nível 10, meu amigo, você merece até uma carteirinha oficial de Nerdcasters. Ah, legal, gente. Eu gostei disso, dos vícios. Eu quero que vocês cheguem lá no víciozinho 8, tá bom? Grave aí, grau de vício 8, graça, passa seu dinheiro na Ned Store. Que agora essa minha da Sarah já vai. Somos empresários agora, por favor. É, preciso ficar mais bonito. Concorrência tá forte. Diferente de outros heróis, por exemplo, Batman, Super-Homem, Quarteto Fantástico, esses heróis que nasceram com as suas origens definidas, né? Super-Homem, na primeira edição do Super-Homem, ele contava o que aconteceu com o Super-Homem, né? Que ele veio de outro planeta, que explodiu e tal. O Wolverine apareceu do nada. Não teve origem, não teve porra nenhuma. É, ele foi primeiro apresentado, na verdade, nem como um herói, nem como vilão, nem como personagem principal de uma história. Foi apresentado numa história secundária, apareceu lá numa historinha do Hulk, que enfrentou tava o Endingo. Ele era um passante pela rua, não? Porra! Não, ele foi um enviado do governo canadense pra ver, meio que, analisar os riscos da luta do Hulk com o Endingo. Pera aí, cara, o que o Canadá queria saber de uma coisa dessa, cara? Estavam no Canadá, queria saber o risco daquilo ali se espalhar pras cidades, ele foi lá pra conter. Mas o Endingo é o quê? O Sasquatch? É o Sasquatch e albino. Ah! Exatamente. Porque, na verdade, Índigo é uma cor, né? Um azulado, não, mas, né? Não é Índigo, é o Endi com um W. Ah, tá. Tem as crianças Índigo, né? Mas o Endigo também era um cara tipo Hulk, ele se transformava num Endigo, né? Era um espírito da floresta, tinha umas paradas dessa. Esse o Endigo não era da Tropa Alpha? Não, aí é o Sasquatch. Esse é o Sasquatch. Ah, não tinha um índio que virava? O índio da Tropa Alpha era o Xamã. Ah, Xamã. Eu conheci um Xamã. Ele pegava umas ervas, né, no chão. É melhor editar essa parte, cara. Se tu conhecer um cara que pegava umas ervas... Não, o Xamã, pô. Vai ficar perigoso. Mas então o Sasquatch era só Sasquatch? Ele não se transformava no Sasquatch? Não, ele se transformava. Não, ele se transformou uma vez só. Foi estilo... O Sasquatch, o cientista que quis recriar a experiência do Hulk. E aí o cara acabou virando o Sasquatch. Não, mas isso é interessante até pra ressaltar que leigos não devem fazer experiência. Porque existe todo um método científico que você tem que seguir. Cobaia e tal. E esses caras não, cara. Eles testam primeiro neles, cara. Eles são descontrolados. Exato, né? Não tem hamster no universo. Nada, não tem porra nenhuma. Não tem nada, cara. Ou os caras passam, se formam e não fazem estágio, não fazem porra nenhuma, né, cara? Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. Então, isso aconteceu em 1974, na revista Incredible Hulk 180. Mas aí ele foi de quê? Calça jeans, jaqueta de couro, cinto gigante? Ele já tava de espartilho amarelo. Aí, mandaram um cara fantasiado pra ver o Hulk lutar com o Indigo. Ah, claro, pô. Pariu, cara. O uniforme era aquele uniforme amarelo com, né, os detalhes em preto e ele ainda não tinha aquela máscara ultra... Como é que é que eu vou descrever aquele desenho da máscara? Extravagante. É, não tinha aquelas, tipo, orelhas tão protuberantes? É, parecia mais um gatinho. Parecia mais um lutador de luta livre mexicano. Exato, muita luta. E ele já vinha com as garras de adamante e tudo. Mas ninguém explicava nada, não se dizia que as garras faziam parte dele, não se falava absolutamente nada dele. O Wolverine foi criado pelo Len Wein, a gente já falou dele no Nerdcast. Esse cara era o editor do Alan Moore no Watchmen. Olha que maneiro. Ele criou com direção de arte do John Romita Sr., que é um mega boga ultra ilustrador de quadrinhos, pra quem não conhece. E não passou o seu genes. Eu gosto do Júnior. É o pai do enganador. Ele é o pai do enganador. É o mega merda. John Romita Jr. Ele é bom, cara. Ele é legalzinho. Eu gosto do Homem-Aranha do John Romita Jr. Júnior é igual o Hulk. Ele destrói tudo. Por onde ele passa, ele destrói, cara. Vamos combinar uma coisa. Da próxima vez que a gente for discutir sobre John Romita Jr., a gente vai ter que todo mundo pegar a minissérie do Cable, olhar para aquelas costas que parece uma bunda e aquela foto, e a foto do Cable na TV que parece o Cid Moreira. Depois a gente conversa. E a cara parecia uma uva passa, né, cara? De tanta prega. Mas eu gosto do John Romita Jr., independente das polêmicas. O Len Wein, ele tinha a intenção que o Wolverine fosse um pouco diferente do que ele acabou sendo. Primeiro que ele queria que o Wolverine fosse um jovem adulto, tipo o Homem-Aranha. E aí o John Romita Sr. foi lá e desenhou ele sem máscara, cara peludo de 40 anos. E aí convenceu o cara, ah, não, realmente tem que ser um cara carrancudo. Também a ideia dele é que as garras saíssem de uma luva e não de dentro do Wolverine. A luva ia ser de adamantium, as garras de adamantium. Chris Claremont, que escreveu X-Men por um bom tempo. Acho que foi o que escreveu mais tempo X-Men, que fez tudo de bom e depois de ruim. James, mas tá fazendo uma interrupção aqui. Ponto alto da minha ida a MegaCon esse ano foi apertar a mão do Chris Claremont. Olha aí! Olha aí! Que legal! Fiquei numa fila pra pegar o autógrafo dele. E neguinho com, porra, com paradas assim, X-Men 1, não sei o que, paradas das antigas, uhum, assim. Que eu não sabia que o cara ia estar ali, né? Eu passei numa banca lá, peguei uma revista de $1 e lá na fileira, né, cara? Aí ele autografando todas essas relíquias, não sei o que lá, daqui a pouco eu pinto com a minha revista lá, momento que você lançaram rapidinho, o cara, ele me olhou com a cara de bunda, cara. Caraca. Nisso aqui que você quer que eu autografe? Falei, é, vai. O Chris Claremont falou o seguinte, cara, se o Wolverine vai usar uma luva com garras, qualquer pessoa pode ser o Wolverine. Quem pegar a luva é o Wolverine, né? Exato. Então, convenceu realmente. Aí as garras passaram a ser parte da anatomia dele, mas... É claro que os ossos de adamantium fazem uma grande diferença, né? É, mas ninguém tinha pensado nisso, em ossos de adamantium, porra nenhuma. Tá. Era um cara com umas garras na mão, só isso. A origem do Wolverine sempre foi um mistério, porque os próprios editores e escritores não sabiam. É, nunca pensaram ele nela. Era um cara maneiro, um cara motherfucker, sabe? E aí o que aconteceu? Ele apareceu nessa história do Hulk. Mas ele lutou com o Hulk, lutou com o Indigo. Ele parte pra cima do Hulk. Ele matou o Indigo, meteu a garra no pescoço dele. Não, assim. Mas esse o Indigo não morre, não, cara. Ele aparece. Sim, é tipo, não morre, ele matou, é um espírito, entre aspas. É. No quadrinho ninguém morre, né? É. Fora o fato de no quadrinho ninguém morrer, o Indigo ele é um espírito. Ele não é um ser real, ele é um espírito da floresta. Mas então, ele detonou o Indigo com as garras lá. Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. Em 75, a próxima aparição do Wolverine já foi naquela X-Men Giant Size número 1, que foi quando eles criaram a segunda formação dos X-Men. Era o Len Wein que tava fazendo os X-Men nessa época também. Isso. Foi ele, junto com o Dave Cockrum, que fizeram o Noturno, a Tempestade, Colosso, Pássaro Trovejante. Que a primeira formação dos X-Men era o Boneco de Neve, né? O Homem-Jane, que era o Boneco de Neve. A Garota Marvel. Que era Jean Grey. A Garota Marvel, ela nunca teve um nome real, não, né, cara? Não conseguiu. Tentaram chamar ela de Fênix, de Garota Marvel, de... Não tem como chamar ela. Ela passou depois a ser a única a ser chamada pelo próprio nome. É a única heroína que é chamada pelo próprio nome. Ciclope, o Anjo e o Fera ainda sem estar azul peludo, né? Não, ninguém ali tem um poder decente, né, cara? Eu acho que só o Ciclope que é o melhorzinho. O Anjo, o poder dele é voar e ser alvejado, né, meu amigo? O Anjo... Exatamente, tem que ter um alvo. É, aí joga o Anjo, mas ele só tinha uma utilidade, ele só fazia uma coisa, que era tirar a galera de onde é que tava. Ele fugia com a galera assim, vambora, não sei, galera. Quem tá enrascado, ele vai lá e tirava o cara de lá pra não morrer, enfim. O Anjo só deu um upgrade com o Apocalipse. Com o Ensabanur, que deu-lhe uma bela recalchutada, né, virou cara? Virou o Arcanjo. Aí ele passou a jogar giletes nas pessoas. E ficou azul, né? Que é a segunda cor preferida no universo de heróis, depois de cor de pele, né, cara? É verdade. Mas então, teve esse problema com a ilha de Krakoa ou Krakatoa? Krakatoa? Krakoa. A ilha de Krakoa, que era a ilha viva, não era essa porra? Isso. Krakatoa é um vulcão. Isso. E Krakatoa é um pássaro. Nossa. Carlos Volta matando saudades. Qual era a segunda formação dos X-Men, então, nessa época? Wolverine, aí? Tempestade, Noturno, Colossus, Pássaro Trovejante, Banshee. Ignora o Banshee, cara. Peraí. Se vai ignorar alguém, tem que ignorar o Pássaro Trovejante, porra, né, cara? É o mais inútil. E tinha também o Solaris, que logo, logo a seguir desistiu. Era um japonês, né? De Hiroshima, não é isso? É isso aí. Tá. Sempre Toshiba. Sempre Toshiba. Por que ignora o Banshee, sei lá? Por que ignorar, pô? Porque o Banshee é um personagem ridículo, né, cara? O cara fica gritando, cara, pra cima e pra baixo. Pô, que coisa desesperadora, cara. O cara gritava, pô. Voava porque gritava. Uma história do Banshee, eu imaginei, sabe quem? O Edson Cordeiro, brother. Mas eu nunca entendi, porque é uma desculpa qualquer pra pessoa voar, né? A Jean Grey tem telecinese e aí ela consegue voar. A Tempestade controla os ventos, ela também voa. Ela consegue voar. Pra ela voar controlando os ventos, cara, as pessoas ao redor dela... Tinha que estar, cara, pra não desesperar, sabe, guarda-chuva virando ao contrário, jornal, porque, caralho, cara. É verdade. E o Banshee grita e voa, não faz sentido. Voar não tem nada a ver com gritar, ele... Ele tá gritando quando ele voa. Não dá nada. Ele ainda encosta o queixinho, assim, no peito e grita pra baixo, tipo, fazendo uma porçãozinha, assim. O poder dele é maneiro, se tirasse essa porra de voar. Voar é caído. Agora ele dá um berrão, estourar tímpano de todo mundo, é foda, cara. Detesto gritaria. A princípio, né, quando começaram as histórias realmente dos X-Men com essa nova geração, o Wolverine não tinha, assim, muita importância, né? Ele não era o mais fodão do grupo, né? E o Wolverine era sempre o personagem I don't care, né? É. Ah, foda-se, não importa com nada, tô aqui, tenho ossos de adamantio. Ele meio reclamão sempre, né? Ele chegou até a combinar com o Chris Claremont de se livrar do Wolverine. O Wolverine ia sair dos X-Men, né? Aí o que aconteceu? Olha quem salvou a vida do Wolverine. O John Byrne, grande ilustrador, entrou no lugar do Cochran. E o John Byrne era canadense, rapaz. Aí ele falou, o quê? Vocês querem tirar o único herói canadense dos X-Men? E o John Byrne simplesmente transformou o Wolverine num mega moda foca, cara. A fase do John Byrne é a melhor dos X-Men, cara. Pelo menos, sem dúvida. Na minha opinião, é a melhor. Sem dúvida. Foi ele que criou toda aquela história da Tropa Alpha. Apareceu a Tropa Alpha querendo recuperar o Wolverine. Aí também já é demais, né, cara? Porque a Tropa Alpha era um tremendo freak show, né? Era, cara. Tinha um pigmeu. Era um bando de rejeitados, cara. O pigmeu ficava dando estrela pro lado e pro outro. Ah, cara, era terrível, cara. Era terrível. Eles tinham um conceito interessante de segunda divisão e terceira divisão, né? Rolava um acesso. Tinha o Campeonato Brasileiro, né? O pigmeu era da segunda divisão. Aí depois ele subiu pra primeira. Mas ele subiu como? Foi com o banquinho ou com a escada, cara? Acho que deram um pepé pra ele. Existia a tropa alfa, a tropa beta e a tropa gama, que era nem o que tava em treinamento ainda. Esse pigmeu, ele era... Assim, o poder dele, ele era pigmeu porque ele tinha uma maldição, não era? What? Ele era um cara normal, alto. Se eu não me engano, ele aprisionava um gênio ou alguma coisa maligna. Caraca, você tá brincando, você sabe a origem do pigmeu, cara. Eu li uma história disso. Dele com Wolverine, inclusive. Caraca. Era Wolverine 30. Porra. Caraca, parabéns. Na Wolverine 30, que é se passa na Guerra Civil... Pode crer, eu lembro dessa história. Tinha até o Hemingway, eles encontraram com o Hemingway lá na Espanha, é verdade. Ah, então, essa revista da Guerra Civil Espanhola é fodástica. É maneira. Agora a gente começa a ver que o Wolverine é realmente muito velho, né? O Wolverine é incalculável a idade dele, né, cara? Quer dizer, incalculável até contar a origem idiota dele, mas... Por consequência dessa entrada dele, sem aparecer simplesmente o cara vestido de amarelo com garras, a gente foi aprendendo sobre o passado dele aos pouquinhos, né? Então tinha essas revistas, tipo Guerra Civil Espanhola. Eu sei, caraca, o Wolverine tava lá na Guerra Civil Espanhola, então ele é bem velho, né? Você tem umas histórias do Wolverine bem anteriores a isso, que mostravam, tipo, contava-se de uma lenda no Canadá, de um garoto na floresta que vivia com os carcajus, cresceu no meio da floresta. Então, o Wolverine, vamos abrir o parênteses aqui, já que você falou, é um animal. Que em português se chama carcaju. Eu desafio alguém que tenha ido num zoológico e viu um Wolverine ou carcaju, um glutão ou qualquer porra que seja, cara. Eu nunca vi, o bicho mais parecido que eu vi é a capivara. tem, cara. Ninguém nunca viu essa porra. O JP Martins, responsável pela tradução da boa parte das revistas que a gente leu nas nossas vidas. Exato. Ele queria, porque queria que o Wolverine, se chamasse Carcaju. Sim. A gente teve o prazer de conversar com o JP Martins e falamos sobre essa época. E ele disse, olha, eu queria traduzir o nome pra Carcaju mesmo. Eu falei, porra, mas JP, isso não ia ficar estranho? O cara é mega parrudo, se chama Carcaju? Ele, não, cara, Carcaju é um nome sonoro que nem lembra Carcará. Caraca, brother. Aí eu tenho que fazer um flashback dele lutando junto com o Lampião, né, cara? É, cara. Ia ser Carcaju, Carcará sanguinolento. Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. Eu sei que durante anos ficou essa parada da dúvida da origem, se ele era uma lenda. Já se contava histórias dele numa cabana, morando com a raposa de prata. Aí acreditava-se que o Dente de Sabre era pai dele. Nossa. Dente de Sabre mata a raposa de prata. É raposa de prata ou é raposa prateada? Raposa prateada. Porra, raposa de... Eu tô ficando maluco aqui, cara. Agora sim, não é de prata, é prateada. Agora eu sei que era. A Silver Fox. Eu tava me incomodando, mas eu não quis falar nada, né? Porra! E o Dente Sabre matou ela, né? Ele ficou aquela briga dos dois de vingança eterna. Isso parece, né, relação homossexual mal resolvida. Por muito tempo, ele mesmo acreditava que o Dente de Sabre era pai dele. Mas explicaram essa história dele com o Dente de Sabre, não, né? Explicaram. Implante de memória. A parada tinha fundamento. A gente acreditou por muito tempo que eles eram pai e filho, porque os dois têm os mesmos poderes, a mesma barba. É, exatamente, o mesmo estilo de costeleta gigante, cara. Isso diz alguma coisa. Fator de cura e... instinto animal. Faro, essas coisas. A única coisa que pega é que o Dente de Sabre era imenso. É imenso, né? É, huge. E se veste como um travesti. Né, cara? Quer dizer, aquela roupa antiga, né, toda colada com... com, né, pelos. Puta, cara, aquilo era muito caído, no ombro, cara. Né? Mas acabou que, né, a gente ia descobrindo que isso tudo era implante de memória. Aí teve a história do Wolverine no Japão também, né? Um outro amor da vida dele. Isso se arrastou por tantas décadas, cara, esse negócio de implante de memória, que é o famoso ninguém sabe de nada. Exatamente. Tudo que eles contavam, um momento podia virar implante de memória. Exato. Mas antes disso, ainda teve a primeira meio que origem do Wolverine, que foi a história encomendada, mas só contou a inserção do Adamantium, que foi a Arma X. Excelente história. Olha, uma das melhores histórias do Wolverine. Nunca vi usarem tanta tinta vermelha, cara. É uma chacina. É impressionante. É quando realmente pegam o Wolverine e outros... É, mas a gente não vê os outros, as outras vítimas lá do Departamento K, né? A gente só sabe que eles sequestram lá o Wolverine. Departamento K ou H? Não, isso antes era Departamento K. H. H foi depois, a Tropa Alpha. Não, porque, olha, os caras desses estão de parabéns, cara, com esses nomes. Olha, ainda só. Vão recuando nos departamentos, né, cara? Que geralmente vai subindo as letras. Os caras vão recuando. Tem um artista que o título de capa é Quando Logan se tornou Wolverine. Aí aparece ele indo encontrar com os índios Pé Preto. Sim, sim. Blackfoot. Foi quando ele conhece a Raposa de Prata. Ou a prateada. Raposa de Prata. Não. Agora, eu tô uma época também que as histórias dele ficaram muito centradas nessa procura pela origem dele, né, cara? Aí ficou um negócio até meio Identidade Osborne. Peraí. Aí Identidade Osborne? É, eu também não entendi isso. Não, Identidade Osborne? Quem é esse, JP? Identidade Osborne. Esse é Identidade Osborne. Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. O projeto Arma X era um projeto secreto clandestino do governo canadense. Aliás, se é clandestino, tem que ser secreto, né? Não existe projeto clandestino público. No Brasil tem muito, cara. Jovem Nerd, há controvérsias nessa revista que parecia um arquivo. Sim. E ela era recortada assim como se fosse garra do Wolverine. Isso. Diz que, na verdade, o projeto foi financiado pela SHIELD. Ah, tá. Então, a ideia era ampliar os poderes de super-humanos e controlá-los como armas. Acho que, na verdade, eles queriam injetar adamantium. Fazer a parte também. Fazer soldados com adamantium. Que não era nenhuma novidade, né, cara? Porque a origem do Capitão América é essa. também, pô. Criação de super soldados. Não, eu sei, mas aí o Capitão América tinha lá a vontade própria. Eles queriam criar caras praticamente robotizados, né? Porque a história é que o Wolverine, antes, ele fazia parte do Team X, Equipe X. Ele era da CIA, então lá tinha Dente de Sabre, Maverick... Raposa Prateada fazia parte. Agora, isso era da CIA, esse... Não, CIA. Esse Team X eu acho que era do governo canadense. Antes disso, cara, ele já tinha trabalhado... Isso é muito inverossímil, cara. O governo canadense não faz porra nenhuma, cara. O que o Canadá faz? O Canadá não tem necessidade de ter um time desse, cara. Era da CIA, porque até das missões dele foi em Cuba. Mas então, o que aconteceu? A equipe X, o Team X lá, eles se ferraram numa missão contra o Omega Red. Lembra do Omega Red? Lembro. Seus tentáculos de aço carbono. E ele era o oposto do Wolverine, porque o Wolverine tinha o fator de cura e ele tinha o fator de morte. Olha só! Tem o drama no tom do Caquinho pra falar o morte, foi exagerado. Os tentáculos dele era de carbonádio. Carbonádio, isso. É uma liga feita de carbono com adamantium. Olha que beleza. E ele soltava, exalava os feromônios letais. Devia ser carbonântium, né? Carbonântium. Esses metais de história em quadrinhos são demais. Acho que sabe o que eu acho engraçado? É que o adamantium, teoricamente, ele é um negócio difícil de ser encontrado. Mas o escudo do Capitão América tem adamantium. O escudo do Capitão América é uma liga de adamantium com pouco adamantium, mas é mais vibronium. É vibronium. Vibronium. Não, cara, vibrânio. Aí você depõe contra a imagem já controvertida do Capitão América. Mas aí eles fizeram um experimento no Canadá, financiado pela SHIELD, ou pela CIA, ou por quem quer que seja, pra ficar injetando adamantium, a dar com pau nos soldados pra ver o que acontece. Isso era praticamente uma Guantánamo, né, cara? Direitos humanos do cara. Exato. Então, mas o que acontece? O experimento X era isso, era injetar adamantium, criar um soldado indestrutível e tal. E aí, quando acharam o Wolverine, era o cara que tinha um fator de cura. Então, ele poderia sobreviver ao experimento. Porque o fator de cura, teoricamente, iria, né, sempre... curá-lo. Do envenenamento por adamantium. Aí, levam ele, botam ele dentro daquele, né, sempre tem que ser um jarro gigante de água, porque não? Certo. E aí, começam a injetar... Botam um capacete nele. Um outro negócio no saco, né, a caixa com luzes no saco. Exato. Eles injetam todo o adamantium e depois vão tentar controlá-lo, né? Então bota aquele capacete, aquele visor. Claro. Agora olha só que engraçado. O adamantium, ele só pode ser manipulado no estado líquido, né? É o que dizem. Claro, isso tudo levando em consideração que nada disso existe. Exato. Né? Mas, e aí depois que ele entra no corpo do Wolverine, ele se solidifica e aí fica indestrutível. É. Mas se você expor o adamantium a uma alta temperatura, teoricamente ele tem que ficar líquido novamente. Não, mas ele não explica, aí que tá. Eles não explicam como é que o adamante se solidifica. Eles não falam o que é com temperatura. É. Pode ser, sei lá, pô, a mistura com grapete que solidifica. Não, claro que é temperatura, porra. Como é que eles estavam mantendo aquilo ali, na temperatura? Eles injetaram a parada fervendo, e aí... Nada faz sentido. O experimento era fadado ao fracasso. As pessoas iam morrer carbonizadas com aquela porra em frente do corpo, cara. É por isso que eu tô falando que não devia ser por temperatura. Deve ser algum outro fator. Grapete, na melhor das hipóteses. Grapete. Cara, na boa, a gente vai realmente discutir a possibilidade de acontecer ou não... História em quadrinhos, cara. Cara, o Wolverine é um personagem muito roubado, né, cara? Ele só não é mais roubado que o Hulk, né? Então eles não sabem exatamente o que mata, o que não mata. Tem uma história que é dias do tempo passado, sei lá, que um sentinela mata o Wolverine com uma rajada. Tempo passado ou futuro esquecido? Dias de futuro presente. Futuro presente, futuro esquecido. Futuro presente. Que futuro presente. Tá demais, cara. Dias do pretérito do passado que é feito. Não, mas eles fazem um jogo aí de palavras aí que eu não me lembro qual é. É, tipo, é dias de futuro passado ou dias de futuro presente? Não é. É dias do futuro esquecido. Isso é depois. Isso é depois. Porque é um futuro que nunca vai acontecer, cara. Então ele é um futuro esquecido, sacaram? Dias do passado vindouro. Ó, Whatever, eu sei, eu lembro. O Sentinela mata o Wolverine. É aquele que a capa é foda, que tem o Wolverine com os pôsteres atrás, os procurados. Todo mundo morto. Essa revista é foda pra caralho, é uma das melhores. Essa história a gente vê que o Wolverine pode ser filho ou do Reed Richards ou do Doutor Estranho. Por quê? Porque ele fica com as mechas brancas laterais. Ou do Nick Fury. Né, mas então aí, a Sentinela matou o Wolverine dessa forma, só ficou o esqueletinho. Agora não, agora você já explode bomba, fica só o esqueleto, ele se recompõe. Se sobrar um pedacinho de carne grudado naqueles ossos de metal, cara, o bicho volta segundo com tudo. Segundo Garth Ennis, que escreveu Justiceiro por muito tempo, teoricamente odeia o Wolverine. Primeiro ele conseguiu, parabéns pra ele, dar uma porrada no saco do Wolverine, saco de beisebol no saco, e aí ele passou com rolo compressor em cima do Wolverine. Foi, foi. Algumas histórias depois, cara, o Justiceiro atirou com uma bazuca no Wolverine. E aí, quando o Wolverine olha, toda a bacia dele é só osso. Só assim, de metal brilhando. Não tinha mais órgão, não tinha porra nenhuma, cara. E aí ele vai e se recompõe. É muita doideira, entendeu? Cada escritor inventa uma maluquice pro Wolverine. Garth Ennis também fez o Justiceiro dar um tiro de escopeta na cara do Wolverine. Porra, essa foi terrível, porque ficou... Exterminador do Futuro? Ficou caveirinha de metal. Que ridículo, sem cara. Sem corda vocal falando, sabe? Eu esculachava muito o Wolverine, que merda. Pô, Wolverine. O grande problema é esse, né? Não é uma história de um cara que escreveu um livro contando os poderes do herói. O personagem não tem dono, né? Não tem um roteirista. Isso acontece com qualquer personagem. Esse é o grande problema da Marvel hoje em dia, cara. Tá tudo perdido no tempo. Os personagens não evoluíram com o tempo. A Marvel tem ainda hoje em dia alguma coisa? Tem, né? Olha aí, cara. Não, teve uma história que foi aquela enterrado vivo. Na época que ele era o caolho, né? É, ele primeiro foi fuzilado, depois foi transpassado por sei lá quantas mil espadas. Não, calma aí, ele foi atirado de um avião também. Foi fuzilado no avião e atiraram ele. Não foi esse? Não foi essa. Os caras estavam com muita disposição pra fuzilar o cara dentro do avião, hein, cara. É, Wolverine 26, essa aí. Cara, tu tá demais, cara. Eu não tô demais, não. Eu tô com o arsenal aqui do lado. E aí enterra um cara vivo, no final. O que é idiotice, já que as garras de adamante podem cortar qualquer coisa. Quem esperava que ele ficasse preso muito tempo? Mesmo que enterrasse de cabeça pra baixo, cara, ele cavava até a China, mas ia sair. O negócio é que nessa época, ninguém sabia que ele era o Wolverine. Claro, não, cara. Todo mundo sabia que o caolho era o Wolverine. Tem uma edição que o cara fala: porra, aquele cara de tapa-olho não é o Wolverine? É o Barman. É, mas o cara que diz que é o caolho, né? Deixa ele falar o que ele quiser, cara. A história dele ir pra Madripoor como caolho foi aquela história logo depois do Queda de Mutantes. Que os X-Men meio que são dados como mortos. Aí um grupo dos X-Men vai entrar naquele portal do destino pra reaparecer com vidas diferentes, sem memória. Tipo, o Colossus aparece como um pintor, a Cristal aparece como uma cantora. Ah, foi aí que aquela menina que tinha um poder mental também apareceu como uma Psylocke. Super sexy da parada. Exatamente. Era a Betsy Braddock, se transforma na Psylocke. Japonesa. Tem um upgrade inacreditável. Porra. Foi uma upgrade ever de qualquer história em quadrinho. A mulher saiu usando uma armadura, era quase uma evangélica, cara. Usava... Ela tinha capa de chapeuzinho vermelho, pô. Não tinha mais pudor do que aquela menina, cara. Era se cobria toda, meu irmão. Era quase uma muçulmana. E volta uma puta louca. Com o maiô atochado no rabo. Caraca, cara. Parabéns, cara. Parabéns. Eu sempre fiquei imaginando o problema que devia ser, né? Ou pelo menos o incômodo, quando ela sentava naquela sala de reuniões do X-Men, que era tudo de metal. O ar-condicionado no máximo, né, cara? E uma mulher encostando o rabo naquela cadeira congelada, cara. Que o cara que desenhava ela era um belo punho. Né? Ela ia dar um chute, nego. Fechava na Prochaska. Ei, hey, babaca. I'm the best there is at what I do. Olha só, voltando aqui no Wolverine e seus quase mutilações, quase aniquilações. Teve uma vez que foi, eu achei foda pra caralho. Tem uma história que tá pegando fogo em algum lugar, um armazém, um prédio, qualquer coisa, whatever. Ah. E aí tem uma garotinha dentro do prédio. A garotinha, por acaso, é uma androide, né? Isso, depois a gente descobre que ela é uma androide. Ah. E aí ele entra no prédio em chamas e salva a garotinha e volta que nem aquele cara do final do Robocop, sabe? Derretido. Volta todo derretido, cara, de queimado de chamas e a garotinha intacta, né? Ah, excelente. Porque ela era um androide. A Aurora olha pro Wolverine e fala: meu Deus, Logan, o que é isso? O cara, sabe, derretendo, vira sem pra... cabelo. Sem nada. Queimou tudo. Ele vira pra Tempestade e fala assim: existem dores piores do que as dores físicas. Ai, caraca, muito bom, cara. Ele isso acho que ele tava acendendo um charuto no fogo ainda. Tava acendendo um charuto no peito, cara. Quem acendeu o charuto foi o Chris Claremont, cara. Foi ele que acendeu o charuto quando tava escrevendo essa porra, né? Deu só um adendo sobre essa cena aí que você contou agora, Zagal. É. Que foi a primeira vez que o Wolverine acertou o corte de cabelo. Inclusive, na capa, ele tá com o cabelo maneiro, cara. Tipo Máquina 4, tá ligado? É. Mas não dura muito, o né? Logo tá fazendo crescer o cabelo, mas ainda não cresceu daquele jeito bestial. É, o que que o leitor sabia, depois de tantas histórias assim, sobre o passado do Wolverine? Sabia que o cara era muito velho, que o cara já tinha participado da Segunda Guerra, da Guerra Civil Espanhola, já tinha uma rixa com o Dente Sabre de muito tempo, e que ele passou por um projeto do governo onde foi inserido, né, o Adamantium. Mas até aí, acreditava que as garras do Wolverine faziam parte do programa Arma X. Isso. Né? Verdade. Foi só quando passamos pela história do Fatal Attraction, que não lembro o nome dela em português. Quer dizer, é no espaço. Não é naquela trilogia. E quem desenhou foi o Jim Lee. Não, é ali que mostra que ele tem as garras. Mas eu acho que é no Asteroid M, sim. É, eles vão lá enfrentar o Magneto e seus acólitos e tal, e no final das contas o Wolverine dá uma garrada no Magneto, e o Magneto fala: chega dessa porra! Exato, chega dessa porra agora! O que legal dessa cena é que o Magneto vira pra ele assim: pô, Wolverine, você vai me matar realmente? Depois de eu ter ficado, sei lá, que o Magneto ficou uns 10, sei lá quantos anos treinando os X-Men dentro da mansão. Quando ainda o professor teve isso, tava dado dia citado como morto. É verdade, é verdade. É, o Magneto treinou eles. Aí ele vira pro Wolverine: Wolverine, mesmo depois de, sei lá, ter ficado tantos anos treinando vocês, sendo os líderes de vocês, você vai me matar? Aí o Wolverine realmente parte pra cima dele e diz: caguei. É, foda-se, toma. Caguei e morri, né, cara? Eu acho muito maneiro. Parabéns pro cara ter coragem de partir pra cima mesmo assim. Mas o cara que consegue tirar o ferro do sangue das pessoas, né, cara? O Wolverine não é nada. E aí o Magneto vai e extrai o Adamantium dos ossos do Wolverine. Pelos poros. Cara, que beleza. É, o Wolverine tentou extrair as tripas dele, né? Então, nada mais justo. Caraca. E aí a dor é tanta que o Wolverine fica retardado. O final dessa história é fodástico. Eu lembro que eu li como se estivesse vendo um filme de suspense, porque tem os X-Men voltando pra Terra, na nave que tá fudida, Jean Grey tentando segurar a nave, o professor Xavier entrando no plano astral pra tentar salvar a alma do Wolverine, tentar puxar de volta, e o Wolverine morrendo lá, então... Ei, o professor Xavier vira o quê? Chico Xavier? É isso? E aparece no sonho do Wolverine falando: Logan, não vá para a luz. Exatamente. E aí tá caindo a nave... E aí a Jean Grey vai sair pelos ares ou alguma coisa assim. E, cara, do nada o Wolverine, mostrando que é foda pra caralho, ressuscita, levanta sem adamante, tudo fudido, e segura a Jean Grey, cara. Olha! Puta que pariu! Merda, muito bom, cara. Wolverine é muito foda, cara. É de novo. Agora eu pergunto, onde é que tava o Ciclope numa hora dessa? Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. Uma das piores fases que eu acho que foi o Wolverine virar bestial. Nossa, foi pariu, horrível. Cara, foi a porra. Foi exatamente neste momento que eu parei de ler revista, cara. Eu também, larguei de mão. Realmente, o Wolverine ficou bestial lá, tá? Ele perdeu o fator de cura, né? Eu falei, agora vai ficar irado, eu pensei comigo mesmo. É, agora vai ficar irado. Porque o cara vai perder toda essa mamatada que ele tem. Exato. Mas vai poder mostrar que o personagem é foda, né, cara? Porque ele é mega habilidoso e tal, ele já tinha o poder lá de olfato, né? Porque esses poderes não explorados do Wolverine, né? Exato. Então os heróis têm muitos poderes que ninguém lembra. É foda, até no filme, né, cara? No X-Men 3, na hora que ele tá na floresta, teoricamente, ninguém poderia surpreender o Wolverine, né? É, exato. Claro. É, sim. Só se ele tivesse no meio do olho do furacão, né, cara? Eu só achei maneiro as garras serem de osso. Eu lembro que tinha uma ilustração foda dele segurando o pulso e as garras quebradas. Puta, achei muito maneiro isso. Ele escreve uma carta pra Jubileu e fala: ó, vou embora, vou catar aí meu destino. E aí você, pela primeira vez, vê que as garras existem em formato de osso, né? Que é também uma loucura dos quadrinhos, porque as lâminas sempre foram finas e as garras de osso eram redondas, cilíndricas, né? É, foi uma adaptação, foi o que deu pra fazer. Exatamente. Tão rápido, né, cara? Matagal, essa ilustração que você falou, que tá ele segurando o pulso com a garra quebrada, uhum. Wolverine Nacional, número 56. Olha aí. Ele enfrenta o Cyber. Cypher. Exato. Cyber. O Cyber. Cyber. Era... Cyber. O Cyber. Fala aí de novo, Caquinho. Cyber. Cyber. Que era o que tinha pele de adamantium. Exatamente. Esse cara, eu me lembro que era o único cara que o Wolverine tinha medo. Porque o cara era impenetrável. É, ele tinha pele de adamantium e as garras eram venenosas. Era mais mamata que o Wolverine. Como que ele tinha pele de adamantium? Como que o cara se mexia, né? Era múmia, era estilo múmia, que nem o Colosso. Mas deixa eu falar que era... o cara tinha uma máscarazinha que só fechava metade do rosto. E o olho ficava pra fora. O olho e a boca. A boca dele era exposta. Era tipo também. Batman. É, exatamente. Quando o Wolverine resolveu, enfiou a garra no olho dele e arrancou o olho dele. Não, mas esse cara tem uma morte enjoada, né? Foi uns bichinhos que comiam, né? Pele, carne humana. Isso, entraram dentro... dentro. Ficou só o bagaço, ficou só a casca. Exatamente, aí tentaram pegar esse adamante e colocar no Wolverine, foi? Foi. Não adiantou, porque alguém não dizia que não dá pra derreter de novo o adamante. O adamante depois que ele vira pele. Se tivesse falado comigo, eu dava um bisu na grapete. Weekend na floresta. Quer visitar a família de carcajus dele? Ah, esses acampamentos de Wolverine, cara. Eu sempre achei um porre. Cara, de tempos em tempos tem que pegar a mochila, se enfiar no meio do mato e correr pelado, cara. Que chatice, meu irmão. Ai, ai. É porque eu acho que eles não sabem muito bem o que eles vão fazer com o personagem, né? O Frank Miller fez uma minissérie do Wolverine foda, que se passa no Japão, ele com os ninjas, e a minissérie descreve muito o poder dele animal, né? O lance do olfato, da audição. O Frank Miller é um dos caras mais malandros que já tiveram, né, cara? É que ele pega o personagem, pô, faz o que quer com o personagem numa determinada história e beleza, fica o rei da cocada. Porque o grande problema é isso, cara. Tu pode fazer o que você quiser, mas a preocupação desses caras é pra esse tipo de história, porque você tem que sempre deixar a história em aberto, né, cara? Porque vai vir depois pra poder falar outras bobagens em seguir e não tá comprometido, né? E o Wolverine, principalmente o Wolverine, por ter esse passado incógnito, ele dava muita liberdade pra vários escritores irem inventando qualquer pedaço do passado dele, né? O tipo de personagem que já podia conhecer ele há anos e tal. Isso gerou muita coisa legal pro Wolverine e também muita besteira, muito lixo, né? Porque aí nego pô, viu o lado econômico da coisa, né, cara? Começou a lançar o nego não quis fechar a origem porque, pô, tu ia matar uma galinha dos ovos de ouro, né, cara? Tu pode ficar lançando especial, cobrando o quanto quer, que todo babaca vai comprar, ao invés de tu fechar a história do cara, né, cara? Só pra constar, o Wolverine recuperou seu adamantium convenientemente quando o Apocalipse, que aí pode fazer qualquer coisa, né? É. Pegou ele pra ser o Cavaleiro da Morte. Surgiu uma história do Wolverine, na verdade, a origem dele ter ido pros X-Men foi porque o professor apagou a mente dele. É verdade, verdade. Que ele tava indo lá pra assassinar o professor. É. Era isso? É, deram essa versão. Que, na verdade, não foi o Xavier que foi atrás do Wolverine pra recrutá-lo. Foi que o... Mais uma vez, o governo do Canadá... tinha mandado o Wolverine pra matar o professor Xavier. Aí ele faz uma lavagem cerebral nele e fala, não, agora você é um X-Men. É, exatamente. A memória do Wolverine é uma puta que todo mundo mexe, né, cara? Então por que o professor não faz isso com todo mundo logo? Se ele faz isso com o Wolverine, por que ele não fez isso com o Dente de Sabre? Não fez isso com os outros vilões que aparecem lá pra matar todos eles? Pô, porque ele tem a limitação de budget pro salário da galera dos X-Men. Pô, vai virar um cabide de emprego sem fim. Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. Vamos falar de Origem, o especial que, depois de 27 anos da primeira aparição de Wolverine, contou finalmente da onde veio, quem era Wolverine Logan. É vez dos editores mandaram, chega dessa porra, né? Eu achei essa revista uma merda foda. E, odiei. E eu achei fantástica. Adorei. Não, eu odiei, cara. Que origem mais idiota que pro isso? Herói foda que é o Wolverine. Eu achei espetacular, cara. Ah, não, não. Não, cara. Isso aconteceu com o mundo inteiro. Teve gente que odiou, teve gente que adorou. Eu adorei porque era uma coisa que tinha muita expectativa, né? Que, afinal, quem vai ser o Wolverine? De tantas coisas que poderiam ser o Wolverine, o que eu mais gostei foi de ser surpreendido, porque ele era algo que eu nunca imaginei que ele poderia ter sido. Um frangote. Tu queria que ele fosse o Mowgli, né? Como disse o Caquinho. Pra mim, o Wolverine nasceu velho. Peraí. Vamos entrar na zona de spoilers, se você não leu Origem. Pô, olha, presta atenção. Tem o quê? 10 anos que sai essa porra? Zona de spoiler. A próxima zona de spoiler vai ser quem matou o Dutch Rodman. Só pra avisar. Primeiro, deu que ele tem um poder de perder a memória. Sim. É um poder constante dele, não, né, não é uma habilidade, é um problema, cara. O cara não pode ter um problema. Isso aí faz sentido pra preservação dele, porque até aquele livro do Entrevista com o Vampiro, ela falava que com o passar das eras, o vampiro, ele sentia dificuldade de se adaptar aos novos costumes. E aí era a forma como o vampiro morria, naturalmente. Ele ia ficar entrando em depressão, porque ele não se adaptava às mudanças e ele morria. Então isso é uma autodefesa do organismo, ele perder a memória e recomeçar de novo, se adaptar a uma nova sociedade. Você perder a memória depois de algumas eras, beleza. Beleza não. É o meu problema de 50 anos, cara. É o meu problema de você perder a memória agora. É, porra. É uma merda. Agora vocês estão me dizendo que perca de memória é fator de cura? Não, o organismo dele vira e fala assim, esse cara tá com muito problema na cabeça, reset. Isso aí. Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. Você não sabe exatamente quem é o Wolverine. Começa numa casa de um fazendeiro no Canadá, muito rico, e que tinha um jardineiro que era idêntico ao Wolverine e um filho desse jardineiro que chamavam de Cão, né? Que era um moleque endiabrado. E o pai, o dono da casa, tinha um filho que era um frangote, que tinha milhões de alergias, não podia ficar muito tempo no sol, caísse na água do rio, ficava todo empolado a pele. Era um frangote, vestia aquelas roupinhas bem de frescalhado. Século XIX. Não era 18, não? Não, 19. O que acontece? Você vai ver na relação deles com uma garotinha ruiva, Rose, que foi a menina da vila que, né, foi adotada pelo patriarca lá. Você fica vendo a relação dela com o frangote, com o filho do jardineiro e tarará. Você vai vendo o que vai acontecer e tal. Mas eu não vou ficar contando o que acontece. Mas acontece umas merdas que o jardineiro é demitido e ele resolve invadir a casa com uma espingarda pra se vingar. O jardineiro tava comendo a mulher do patrão. É isso. A gente não sabe ainda, exato. A gente fica sabendo no final da segunda edição, quando ele dá um tiro na cabeça do pai do frangote, dono da casa rico, né? E o frangote grita, não, não! E ataca o jardineiro, e o jardineiro cai no chão, e o frangote está com as garras de osso na mão. Então você vê que o Wolverine, James Howlett, era filho bastardo, né? E ele era os cornos de quem? Do Logan. Do Logan. Aí o que acontece? O velho, né? O velho, chamava de velho, né? Que era o pai do dono da casa. Ele dá um dinheiro na mão da garota. Minha linhagem acabou. Meu filho morreu, meu neto morreu. Vai embora daqui. E a garota foge com o James Howlett com a mente apagada. Porque depois desse trauma, dá reset na mente dele, né? E ele começa uma nova vida, né? E ele adota o nome Logan. E que poético. A garota passa a chamar ele de Logan. Passa a chamar ele de Logan. Ele acredita que ele só era Logan desde que ele nasceu. Sim, isso sim. Pra mim não entra, não funciona isso. Como assim não funciona? Por que não? Porque o cara que é foda pra caralho que nem o Wolverine não pode ser uma pessoa tão sem estrutura que não aguenta um pequeno problema. Olha que legal, o poder mutante do Wolverine era uma defesa que ele passou a infância inteira super alérgico a tudo, cara. Por isso que ele desenvolveu o fator de cura. Ai, mano. Que babaquice. Ah, não, cara, isso eu não acredito. Porque, pô, o poder mutante da pessoa não tem nada a ver com... Não, não tem nada a ver, mas pra ele foi uma coisa... Por essa lógica, a gente pode pensar, então, que o anjo tinha medo de altura. Eu não tô querendo fazer uma lógica. E que o homem de gelo sentia muito frio, né, cara? Tá certo. Entendeu? O que estrela polar fazia antes de ter poder. Teve também as aparições do Wolverine no, nos desenhos, né? A primeira aparição dele foi naquele desenho do Homem-Aranha. Pô, os Amigos do Aranha? É. Sério? Apareceu o Wolverine nesse desenho? Que tinha a Flama e o Homem de Gelo? É. Tá de sacanagem. Verdade, tem sim. Andou uma época que ficou aparecendo os outros personagens. É, o crossover. Diga-se passagem, as revistas do Wolverine com o Homem-Aranha eram um pé no saco, né, cara? Mas Balela Wolverine... do caceta, cara. Eles ficavam querendo fazer palhaçadazinha um com o outro, era meio... O Wolverine tem uns crossovers maneiros. A graphic novel com o Destrutor. Ah, essa é muito boa. Essa é uma das melhores, muito cara. Muito boa. Uma história meio Jack Bauer, assim, né? De terrorismo, de negócio reatado, não sei o quê. Sensacional. E a ilustração é toda... Parece que é uma pintura, né? Parece que é feita a guache. É. Tem um que era com o Capitão América, que os dois estão na Segunda Guerra Mundial. E aí, no final da história, ele tem uma piadinha, tipo, Capitão América quer chamar ele pra ser o Buck dele, tá ligado? Aí ele fala assim, olha, você luta muito bem, eu tava pensando, talvez a gente fazer uma dupla. Aí o Wolverine fala, não, tô fora, eu não preciso de ajudante. Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. E o Wolverine teve um período, ainda mais esse que ele tava lá em Madripoor, não sei o que lá, não tinha um quadrinho, uma revista que não falasse, meu nome é Logan, mais coisa como o Wolverine, meus ossos são revestidos de adamantium e eu sou melhor do que faço. Cara, mas parecia que ele estava esperando que sempre tivesse um leitor novo, sabe? Porque toda a história, cara, o cara sempre lembrava disso, em algum momento, bicho pegando, ou então ele tava no bar comendo, ou ele tava tomando uma birita, qualquer coisa que ele estivesse fazendo, do nada ele, ih, não posso me esquecer que eu sou o Wolverine, meus ossos são de adamante, eu sou melhor do que faço. Ele tava sentindo que a memória dele ia falhar. Tava batendo direto. Olha só. Pra não esquecer. Ele escreveu na mão nessa frase, ficava lendo. Tem o crossover dele naquele Marvel contra DC, que é ele contra o Lobo. Foi que todo mundo ficou putaço, porque o Wolverine ganhou do Lobo com as garras de ossos, que era na época que ele tava com as garras de ossos. Cara, isso é impossível, cara. O Lobo é maioral, cara. O Lobo é uma máquina de matar, tipo... O Lobo bateu no Papai Noel, cara. Lobo bateu em Deus, exato. Ele foi expulso do céu e do inferno. O Lobo é imortal, porque ele foi pro inferno e recusaram ele. Ele foi pro céu e recusaram ele. A forma como eles desenharam também foi ridícula. Porque fizeram eles caindo atrás de um bar, né? Exato. Assim, e pronto. E aí o Wolverine sai. Ridículo. Ridículo. Não... Wolverine teve a espetacular desenho dos anos 90, X-Men, e ele estava lá. Foi muito bom, apesar de o Wolverine nunca poder cortar robô, né? Sempre que ele ia meter a garra num ser humano, o Ciclope gritava, Wolverine, não! E aí ele tomava porrada. Tinha a célebre frase dele quando explodia as coisas. O que é isso? 4 de julho? Era um desenho pra criança. Talvez por isso que as melhores histórias do Wolverine com os X-Men são quando eles enfrentam os Sentinelas, cara. Exato. O Wolverine mais se destaca. Tá, aí é de arremesso especial pra cima, né, cara? Mas aí tivemos outros desenhos X-Men Evolution, que a gente já comentou aqui, Wolverine com cara de bom moço, né? Ah, isso é uma merda. Não existe. Inacreditável. Agora tem um novo desenho chamado Wolverine e os X-Men. Eu nunca vi, mas já me falaram que é bom. Que a história tá boa. É bom? Que é bom. Que é isso? Eu nunca vi, mas minha filha disse que é excelente. Exato, eu tô sendo santo. Agora vai ter uma versão Wolverine mangá. Não fala mais disso. É a mania de hoje em dia, lançar tudo em mangá. Ei, babaca. I'm the best there is at what I do. Esse negócio, essa palhaçada de o melhor do que no que faz, cara, mas isso é que eu fico puto com a Marvel, cara. Eles não aproveitam a porra do personagem. O Wolverine dá aquele pulinho e ele só rasga a roupa do vilão. É, o Wolverine é um pepino na mão da revista, porque a revista tem que ser pra criança e o cara que tem 6 facas nas mãos, não tem como, né, cara? Exato. Então ele tem que matar ninja que não tem alma e robô, né, cara? Passa, é isso. Ninja que não tem alma. Porque ninja, né, cara? Não tem alma. Tem toda a razão, é um pepino mesmo. Não, mas o Wolverine, quando tá em história solo, ele mata. Quer dizer, matava, pelo menos. Como é que é agora? Mas ele matava torto e direito. É, quando era uma história especial e tal, quando era mais adulto até. No primeiro filme, a única pessoa que ele não mata, mas enfia as garras é a Mística. É, no primeiro. Mas nela ele já enfiou várias coisas, então... Olha o caquinho! O Wolverine com a Mística, mano. Quem o Wolverine não com... percebeu, né, cara? É, exatamente. Ela tava disfarçada de outra mulher, né? Mas ele sabia, por causa do cheiro. Exato. Mas quando ele tirou a calcinha, ele já se ligou quem era. Que horror. Que horror, cara. Que horror. É o Nerdcast aqui, cara. O Wolverine, cara, ele passou geral, cara. Pega todo mundo, meu irmão. Chave de cadeia que foda, horror. Pegou aquela Jubileu. Não pegou, não, cara. Não pegou, não. Não, era uma coisa pai e filho. Sei, sei. Que nem com a Kitty Pride. Pegou as duas. Tu acha que não, cara? Claro que não. Porra, cara. Eu tenho certeza, cara. Todo mundo, cara. A Mística, Psylocke, a Jean Grey, puta que pariu, né, cara? Ah, mas a Jean Grey tem um problema. Sempre que ela acha que ela vai morrer, aí ela... E como ela morre volta e meia... Até o Ororo, meu irmão. Não, não. Ah, pode ter certeza. Ah, naquela época que ela tava revoltada de cabelo punk, quem sabe? Porra, mas devia ser uma maluquice, cara. E olha só, eu já vi um videozinho de sacanagem do Wolverine com a Ororo e a Vampira. Que isso, cara? A Vampira. Você acha que a galera ali... Porque todo mundo tem um olho meio torto pro Wolverine, cara. É. O Ciclope não gosta muito dele. É. O Gambit também não é muito amigo dele. É. Ninguém... Por quê, cara? O cara é história em todo relacionamento, meu irmão. O cara é passado de todo mundo, cara. Colossus é amigo dele. Era, até o dia que o Colossus começou a namorar a Kitty Pryde. E aí começou a saber das histórias, cara. Começou a saber das histórias. O Colosso teve várias épocas de depressão. Depois se matou, cara. O Colosso não aguentou. É medula. Ah, medula. Feral. Não, tá rodou todo mundo. Você tá brincando comigo, cara. Calisto. O Wolverine não tinha quarto na mansão, cara. Ele ficava no rotativo. O legal da Calista é que a evolução dela foi bizarra. Ela era Morlock, ela era feia pra caramba, tinha umas deformações no rosto. Depois ela virou uma mulher foda. Depois que saiu com o Wolverine, a pele melhora. É uma beleza, cara. Guga. Fale-me. Você viu o filme X-Men Origins Wolverine? Vi. Diz aí rapidinho, sem dar spoiler, o que você achou? Sem dar spoiler? Bom, tudo bem. É uma merda. isso que dá o estúdio que fez o filme não dá uma grana de patrocínio pro Jovem Nerd. É uma merda que dá, né? Mas próximo, pera, pufa aí que... Faça que nem o Grapete, né, cara? Porra.